Informo, Robson 44, próxima rotatória, 500 pés. Gente, o Júlio vai livrar para mil. Vai manter mil, ficar atento ao Robson. Estou cruzando 2 mil pés. 394, contato radar, suba 360. 360. Salvador Gono 333, pode para puxa, acionamento 08. Gono 333, como deu? Ah, temo. Ok, no portão 8, está autorizado reporte ponto para o táxi, chama 333. Autorizado posicionamento, chama táxi, chama 333. Zou Trip 5489. Está com 49 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alterna Montes Claros, está pronto para táxi. 685. Quem vai chamar o 2085 no 80? Tchau, falar no ponto de espera da 10, 118-612, 5489. Papapá, Lima, Papa Mike, prossiga. Acione 0121. Confirme a altitude de pessoas a bordo. Gente, tá... Quantas milhas de Salvador? Gente, reporte passando a Baía de Aratuba. Visado, 97, 130 com 13. Viu? Lime, 97, grátis. Dez milhas de Salvador. Dono zero, pronto. Trip autorizado, linha decolada 10, 100 graus com 13. A linha decolada 10, 5489. Vai com o Salvador, senhor. Para pouso? Vai para pouso, 4-4. É, te chame a torre 198, decimal meio. 186, Samará. Torre, o Santa Rosa, família Brava. Prossiga. Vai na rotatória. Vai para pouso no 4-4. Aproxima direto para o 4, ainda bravo? Sem interferir com o EG-17? Vai direto para o 4, sem interferir. Tá? Autorizado, direto bata, ainda bravo, reporte no solo controlado, 120 com 12. Tá, ainda bravo, sim, tá. Foi teu pássaro na final da 17, tchau. 500, Júlio, pouso autorizado, 130 com 14. Júlio. Dono zero, via Juliette Alfa, quando lá chame torre 1862 no 333. É, então posso esperar, dono zero, Juliette Alfa, com 1862 no 333. É, saudações do tráfico, Luiz, da Soa, da Repatória, do Zé Gerson, 4 milhas afastadas da Repatória, no corredor de Pelados. Gente, Bravo que Luiz, que reporte sobre a rotatória, Bravo que Luiz. Que Luiz, que reportará sobre a rotatória. Solo copiou o 3566? Afirma, tio, ponta fuxa, 3566. Portão 9, autorizado, reporte táxi. Chama o táxi, 3566. Tipo 5489, decolada agora em Salvador, ao 04, controle 6935, transfere. 11935, 5489. Júlio, afirmo, Júlio, back atualizado. Aí o senhor, com a integração do pátio 4, fica aguardando o tráfego livrar, ok? Na, no ponto de espera ali. Linha novembro alfa, tá pronto? Reporte aliado em ponto cabeceira, novembro alfa. Assim que o Charlie 150 livrar, autorizado a prosseguir até o pátio 4, atentando o House 44, que está aproximando direto para o mesmo. Sola 05, Julie. Julie, muito grato. É nóis. Salvador, no 333, ponto zero, no zero, pronto. Pula 333, autorizado ainda, colada 10, 110 com 13. A linha e decola da 10, com 333. Bravo, Kim Luiz, que autorizado, intercepto na final no 7, reporte 3 milhas fora. Autorizado, ingresso final no 7, reportará 3 milhas fora, Kim Luiz. O Índia Bravo está no solo? Índia Bravo, acho que não era gravado na frente do carro, está com o treinamento. Ciente, reporte, término, Índia Bravo. Reporta para o quarto, Índia Bravo. November Alpha está alinhado e pronto, cabeceira 17. November Alpha autorizado a decolagem da 17, 110 com 15, November Alpha. Autorizado a decolagem da 17 para o Índia November Alpha. Iniciando 333. Tente, 110 com 10, voando 333, autorizado. Obrigado. Só voltando 3566. POB 103, autonomia 2 horas e 50, alternando Recife e pronto, táxi. Tem táxi autorizado para o ponto de espera no 0 Juliette Alfa, quando lá chame torre 1863566. Juliette Alfa no ponto de espera da 1018-263566. Quando o Panamá está passando 10 milhas. O cruzamento do campo na sua retaguarda, o Índia November Alfa. Impulso autorizado na 17, 130 com 13. Autorizado o curso para o próprio ponto de ato, Kiruí. Que é bravo, você vai na escultura toda ainda, né? Standby transponder? Vou na 333, decolada 09, controle 1935, transfere, bom voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Golão 333. No 333, cheque o código transponder. Tá acionado 5132, vai chamar. Ok, tô recebendo 5123. Tá 5132, já o Golão no 333. Aqui é o famoso Paulo Lourenço. 333, contato radar, suba ao 360. 360, Golão 333. Golão 1935, Vitorino Juliet. Volta. Serão no zero, pronto. Ali mantém 3566. Ali mantém 3566. Autorizado para Natal. Nível de voo 370. 370 Natal na PZU 10. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar. Frequência do controle 11935, a torre 1186. Transponder 5116 para o Gol 600. Ciente da informação. Curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Torre 186, controle 1935, transponder 5116, Gol 1600. Correto, informe quanto eu puxo. Camará, 00. Paulo, bom dia. Boa tarde, Altan 3373 com a Oscar. Autorização para Comandatuba nível 220. 3273, Comandatuba 220, Comandatuba, decola 10 com curva direita, saída da El Medeleus, frequência do controle 11935, a torre em 1186, seu código 5121, então 3373. Autorizado nível 220 para Comandatuba. Destino 10, saída da El, direita após, aí voa em Nelson. Transponder 5121, na torre 186, e o controle de saída 11935, TAM 3323. Informe pronto para o push, o TAM 3373. Informa na. Júlio, líder acionar, chama o táxi. Alinhado e pronto, você está em 5-6-6. Está 3-5-6-6, alinhado e pronto. 3566, informo Charlie 150 que cruzou o campo, está mantendo o litoral norte a 1000 pés, não interfere afastando. Você vai decolar mantendo o eixo e aguardando a liberação do controle no perfil da Puca. 3566, 130 com 10, tem autorizado a decolagem. Livre decolagem, mantenho o eixo e aguardo autorização 3566. Corredor forte a 1 no 1000 pés. Gente, Índia November Alpha. Que Luiz, que está embaixo, transponder. Frequência livre, estacionar aqui, Luiz. Papá Mike, pista livre, pouso autorizado, 27, 630 com 11. Ah, sim, é sim, Papá Mike. 324 para o campanha. No 66, decolando agora os 14, controle 199.35, bom voo. 1935, 4 3, 5, 6, 6. Ok, Ok, copiou, ajuste no 010, operando a 12 com R nada. Chama assim que liberado, muito obrigado. Controle Salvador, tá 3566. Saiu na Pucaracaju, passando 2000. Contato radar, subnível 190. 190-3566. Mantém a proa de decolagem ou mantém a PC da Cuca? Perfil. Perfil, obrigado. Pátio 4, tá autorizado, tá? Que você porte para ingresso no 7, Júlio. Mike, considere os solos 1 no 5, vai para 5? Pátio 5, agora. Autorizado, Pátio 5, frequência livre estacionada, Papa Mike, bem-vindo novamente. Ah, tá dando pra pouco. 325. 1-3-3-2-5-3-3-3. 5489, chame Recife, frequência 1288. 1288-5489. Galera, de pronto, dá um 7, Júlio. Autorizada a colagem, 17, novamente, 110 com 10. Solo Salvador, boa tarde, Oceaner 6315. 6315 da Oceaner. Seu destino Guarulhos. O senhor está pronto para cópia? Escuta para você, senhor. Para Guarulhos, 360 autorizado, a rota para o ISC 50. Decola da 10, com curva direita, saída da El Leda B10. Frequência do controle, 119.35, na torre 118.612. Seu código transponder é 5144, Xener 6315. Ativo autorizado, NTD autorizado, Guarulhos, nível 390, VE, pelo ISC 50, decola, pistola 0, curva direita, saída da EL, Lida, PDF, 0935 ao controle, 286 torre, 5144 ao transponder, Xener 6315, portão 3. Só confirmando, nível 3620, ok? 360. Não, 360, Xener 6315. Correto. Informe pronto para o puxo acionamento, só informou o portão 3, correto? Portão 3, eu tenho uma chance. Obrigado. Nada. Habilidade de acender ao 025. Autorizado. Valeu, categoria. Então, 3566, Recife em 12685. Cordial voo, à tarde, azul 496, transfere na sua escuta, descida Recife a 150. Sim. Azul 4116, em descida Recife a 150. 4116, desça para 4000 pés, ajuste 1090. 4000, 4116. Assolo Salvador, é o PAN 3373. 3373, prossiga. O gate 1, pronto para pushback acionamento. Está autorizado, reporte táxi. Passará para o táxi 3373. Controle do Salvador, tá 3154, aceita a informação. Papá tá descendo para 1160. 3154, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 0. Para o 4 mil, agora 1010, tá 3. 1154. Índia November Alpha solicita atenção a 2510 para treinamento. Autorizado. Livre atenção a 2510, Índia November Alpha. Solo Guru 600 para pushback, lamento, portão 5. Portão 5, autorizado, reporte táxi no 600. Lá para o táxi, 600. Mike Acovito, mil pés direto farol de Itapuã, reporte para descida, informo que não recebemos sua mensagem de pouso. Guarde com a pele, mandou para Mike. Ok, sempre ocorre a passagem da mensagem de pouso, porém desta não houve. Alterna Salvador, 4 horas e 59 de autonomia, 57 pessoas a bordo, pronto para o táxi. Táxi autorizado, ponto de espera no zero, via Índia e Alfa, quando lá, torre 18632, 33.